baru kontrol yang last mode lu. Tu é que o Zulu Mazeba, controle Salvador. Mantenha condições várias. Nível 095, altímetro em Salvador no 04, chame pronto para descida. Eco Zulu Novemba, contato radar, 58 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado a descida para 1.500 pés. Autorizado direto ao produto para o Tapuã, o Eco Zulu Novemba. Victor Juliette, controle 120.8, decolado aos 43. Senhora, controle 120.8, essa é Victor Juliette. Azul 4235, reduz a velocidade 220 nós, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro no 0 no 4. 4.000 com 220 nós, 4235. Bom dia, Papatango Alfa, Victor Juliette, decolado na sua escuta. Papatango Alfa, Victor Juliette, mantém condições mais 1 no meu pé, corredor Axé. Reporte fora da barra, altímetro em Salvador no 0 no 4. Altímetro no 0 no 4, condições visuais 1 no meu pé, corredor Axé, reporta fora da barra, Alfa, Victor Juliette. Gol no 0 no 4, autorizado a final do procedimento LF X-Ray, desça para 2.000 pés, altímetro 1 no 0, 1 no 4, reporte estabilizado. Estabilizado, final do LF X-Ray no 0, 2.000 pés, desça no 0 no 4, encontrará estabilizado, gol no 0 no 4. Controle 5595. Prossiga. Precisa manter final 140, senhor. Senta, autorizado, nível final 140, triple 5595. 40, graças. Uno 397, chama agora o Centro Recife. 125, décima 1, alterna. 133, décima 25. 25, 13325, bom domingo. Bom voo. Valeu. Papá Romeu Zulu Fox Golf, altímetro em Salvador no 04, confirme, deseja manter o número pé? Estimativo, senhor, meu pé e 104 altímetro, Zulu Fox Golf. Sim, estou autorizado a manter separação visual com o solo no meu pé e reporta visual com a pista no 7 ao ingressar no corredor Interlagos. Vai reportar visual com o 7 Interlagos, Zulu Fox Golf. Azul 4235, sob vetoração, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha pro limite localizador, 4235. Correto, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 4. 3.000, comunicador, 4235. Bom, no 983, é autorizado para o inspecionamento, sempre um tratar-se. Contará o táxi, 983. Azul 4235, completa a redução 1809. Reduzindo, 70, 4235. Então, pode confirmar para o Zulu Fox Golf se tem avigais na no set, ó. Confirmar com a torre. Zulu Fox Golf. Azul 4235, desça para 2.000 pés, para o localizador esquerda, proa 145, reporta estabilizado. 2.000, esquerda 145, reportaremos, 4235. Papá Romeu Zulu Fox Golf, chama a torre 118, décima Medusa, chega comigo. 118, décima Medusa, Zulu Fox Golf. Estabilizado, LS, gol no 0, no 4. Gol no 0, no 4, torre 118, décima Medusa. 262, agora 04, obrigado. Muito bom dia, Papá Romeu, Zulu, Fox Golf. Papá Romeu, Zulu, Fox Golf, prossiga. Está no Interlagos, senhor, para sequenciamento na 107. Solicita saber se tem avigais lá na pista na 107. Zulu Fox Golf, um minuto por gentileza, a gente vai checar aqui na, com a Infraero. O senhor prossegue para final da 17. Zulu Fox Golf. Grato, prosseguindo para final da 17, Zulu Fox Golf. Oi, Salvador. Bom dia, gol no 0 no 4. Família para o externo, estabilizado e ereto, baixar travado. No 0014, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Vento em Salvador, no 50 graus, 09 nós, quem ligar no 014. Guardando o voo no 014, 1014. Quanto informa que perdeu contato com o centro? Sim, esperar informado. Certo. Localizador, 4235. Azul 4235, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia, pomposa. 386, boa. Fox Golf autorizado a ingressar final da 17, reportando 3 milhas para a cabeceira 17, Zulu Fox Golf. Gente, Zulu Fox Golf. Zulu Fox Golf, confirma o pátio e táxi destino. Vou passar no Duma. Gol 104, autorizado pelo Fisca 10. Isso aí, abastecimento, vai retornar para a CIA Novembro Charlie Lima. Zulu Fox Golf, aguarde um minuto. Gol 104, autorizado pelo Fisca 10, vento 140 graus, 109. Autorizado, pouso no zero, agora 014. Solo Gol 1983 com 125 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Pátio Índia no ponto de saída da pista 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 0, 14. Via Pátio Índia, ponto de espera 1186. Ou 1, 9, 8. Descida, desça para o nível 100 na proa do NDB Ilhéus. Gente, quando no ideal de descida para 100 na proa do NDB, pode passar para o controle? Afirmo, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. 01, até já, muito obrigado. Aeronave na final, curta final da 17, de pequeno porte. 7, 4, 2, 3, 5. Romeu Zulu Fox Golf autorizado pouso pistão no 7, o vento 160 graus 09 nós. Ciente Zulu Fox Golf. Gol 1014, solo 55, frequência do solo em 12, 1 decimal 9. 1209, 09. Solo Salvador, gol 1014, liberou na escuta, bom dia. Gol 1014, bom dia, autorizado táxi de Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04, gol 1014. Boa tarde, ou 1983, pode esperar, pronto. Azul 4235, vento em Salvador, no 50 graus 08, nós que ligando 014, autorizado pouso pistão no 0. Livre pouso no 0, 4235. O 1983 mantém ponto de espera. Mantendo, visual, pera na hora. Zulu Fox Golf, seu solo 55, autorizado backtrack, vai levar o pátio à sua esquerda. Autorizado backtrack pela pista, pátio à esquerda, a vigagem já foi acionada no pátio 5. Chama o Petrobras, o Fox Golf. É, presidente, obrigado. Bono 270, bom dia, senhor identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonso. Ajuste de altímetro no 014. 014, 4 mil pés na chegada Bonso no 270. cruza o 080 para 5000 pés, 1014, TAM 3198, segue via? TAM 3198 autorizado, descida para 2000 pés, altímetro 0014, autorizado ao final do procedimento LS X2. Reporta estabilizado. Está livre da restrição vertical em TAP. Sente livre da restrição em TAP, autorizado LS, descendo para 2000 com 1014. Formará estabilizado, TAM 3198. Solo 57, livre a pista pela Taxiway Fox, frequência do Solino 219. Fox 219, 4235. Papá, papá, Lima, Papo Michael, controle Salvador. Confirma, já está na cidade baixa. Autorizado sobrevoo na cidade baixa, mantendo separação visual com o solo Lima, Papa Mike. Agora é Lima, Papa Mike de verdade. Azul 4235, bom dia. Autorizado o teste via Alfa Juliette, posição 03. Via Alfa Juliette para posição 34235 da Azul. 18, decimal 612, Eco Zulu Novembro. 18612, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, já continua a aproximação, o senhor vai fazer base pela direita para a pista 17, Eco Zulu Novembro. Gente, continuando a aproximação, vai fazer base pela direita da 17, Eco Zulu Novembro. Papatango, Eco Zulu Novembro, tem condições de pousar na cabeceira 35? O vento 150 graus 09 nós, que legal no 094, autorizado pouso pista 35, o Eco Zulu Novembro. Três, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus 9 nós. Autorizado decolagem da 10, 1983. Final da 35, autorizado pouso, vento 140 graus 09 nós. Novembro autorizado por pista 35, vento 140 graus 099. Controle WebJet 5728, cruza 210 para o 150, informação ativa. WebJet 5728, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste de altímetro no 04. 050 na chegada à Mare, possibilidade de Pabog e Sapson. Autoriza a direta e TAP, o WebJet 5728. Direto na flor de tato, F-5728. Bom, 983, contato radar na decolagem, supo no nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, voo 1983. Então 3198, apenas para informação, tráfego helicóptero 500 pés nas proximidades de Duna, sem interferir na aproximação. Ciente, San 3198, graças pela informação. Macho Leto Romeu. E um Papa Mike. Ciente. Ciente, o Lima Papa Mike. Paulo Salvador, boa tarde, bom dia, o voo 260, apresentação para Recife 370, informação Romeu. 195 para 170, na proa da posição Paboque, e tem a informação Romeu. Voo 738, assina identificação, desce para o nível 060, na chegada Mare, ajuste altímetro no 04. 060 na Mari, 1014, bom 738. O localizador com o campo à vista, 13198. Chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. 208-103, bom 260. Bom 260, cotejamento correto, no som para acionamento. 260. Torre Salvador, boa tarde, Altran 3198, tá 2,5 milhas do Índias Terra, baixado e travado. 3198, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, o porta no externo, tá 3198, vento Salvador no 0,08 nós. Certo, vamos lá passando externo, tá 3198, vai. Autorizado 2,5 milhas, 0,04. Controle Salvador, 3896, passando 240 para 190, ciente da Romeu. TAM 3896, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, ajuste de altímetro no 04. No 04, desce 070 na Mare, TAM 3896, pode descer via? Passando o marcador externo, tá 3198. 3198, vento 130 graus, 08 nós, QNH no 0,04, autorizado pouso, piso no 0. Ajuste no 0,04, autorizado pouso na 10, tá 3198. Solo Salvador, eu vou 90 no Oxente. Sim, vou 1015. Cliente Romeu, solicita autorização de tráfego. Vou 1015, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Pistão 90, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, em Bridge, intercepta Upper Zulu 16. Controle 120, decimal 8, transponto 5076. 5072, olha o São Paulo, escola da 10, com curva direita, da El, Leda, Bridge, Bridge, intercepta, perdulou, 16. 120, decimal 8, é o controle, 5076, aciona, voo 1095. Voo 1015, transponda 5074. 5074, transponder. Bom, no 015, posicionamento correto, então para o acionamento. Camaral, no 015. No 014 até 5000, 3896. Vem aqui, o Lima, para o Mike. Gol 270, apenas para informação, tráfego helicóptero, proximidade de Duna, 500 pés, sem interferir na aproximação. 7-270. Controle Gol 983, autoriza a voada presente direto à posição Obidubi. Gol 1983, chama agora o centro Recife em 128.8, alternando 126.0, solicito direto ao mesmo, tem um bom voo. 288-260, obrigado, Sr. Antônio, ótimo domingo, bom trabalho. Paulo Salvador, nota 3198, bom dia. Então, 3198, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02, 3198. São 3896, reduz a velocidade 2309. São 3896.